Maurício, 40 e poucos anos. Mas bora, é boa leona, hein? Mas que cavale, hein? A cavale? Que cavale. Um minuto ainda pra seis da tarde. 42 anos, cara. 42 com esse corpito aí, ó, dá pra fazer um dinheiro. A ex do Elano lá, Nível Stelman, pediu milhões pra chegada na milhões da tarde. Olha, e aquela outra. Não foram milhares de reais, foram milhões. Aquela outra lindinha. Bicha, obrigado pela audiência, pela parceria. Estamos chegando pela Atlântida com Pretinho Básico para Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas e Devassa, porque todo mundo tem um lado Devassa. E aí, Potter? Boa tarde. Boa tarde, Maurício Amaral. Boa tarde. Boa tarde, Porã. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Geiso. Boa tarde, baladas. Fala, Paulo Britinho. Boa tarde. E o nosso querido Paulo Santaninha. E aí, Paulo Santaninha? Boa tarde. Tu estás lendo a minha coluna? Todo santo dia enquanto dá. Por que não dá? Eu leio enquanto tô... Porque um dia tu não vai escrever mais, né, Paulo? Vai acontecer esse dia. São 40 anos. Sim, justamente. O por melhor isso. É o Paulo Thierry Santana. Best. Ele busca no olhar a anuência das outras pessoas, né? Ele olha, mas não é TV, é rádio. Se tu reeditares as minhas colunas. Bom, temos mais 40 anos. Serão mais 40. É verdade. Tirando as temporais, as colunas com assuntos determinados por aquele tempo. Como o frangueiro do Marcelo Groy. Como o frangueiro do Marcelo Groy, como, por exemplo, o Campeonato Mundial do Grêmio. As corujas. O Campeonato Mundial do Inter. Quando o Grêmio aquela ganhou. Coluna. Coluna do Marinho na Copa do Brasil. Coluna do Marinho. Essas colunas não serão reeditadas. Ou até poderão ser reeditadas. Poderão. Nós vamos discutir isso depois, né? Com quem realmente manda na zero hora, que não somos nós. O Nelson. Meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico da Atlântida. Obrigado pela audiência. Tu queria falar, Amaral? Queria desculpa. Dizer que Marcos Piantes e Arthur Guberts não estão comprometidos com o trabalho. Não, mas eu nem notei a ausência dos dois, desculpa. É, mas eu notei. Fica o recado, né, gurias? Logo hoje que o Arthur ganharia primeiro material. O Marcos Piangas passou a tarde inteira azucrinando aqui depois do Tá Vazando. Eles foram gravar o novo hit do Pretinho. No estúdio profissional. Maioria do STF condena Delúbio Soares e Marcos Valério no julgamento do Mensalão. Seis ministros do STF votaram pela condenação do ex-tesoureiro petista e do publicitário por corrupção ativa. Ah, mas aí os pequenos eles condenam tudo, pois né, cara? E os peixes grandão, né? É, aí os grandes deixam passar. É fácil, né? Cara, é fácil daí, né, cara? Tem que condenar todo mundo, né? Tem que condenar todo mundo, cara. Propaganda eleitoral do segundo turno de Floripa deve começar nessa sexta-feira. Não. Em Joinville... A propaganda eleitoral recomeça na quinta-feira. Cara, parem de se agredir enquanto eu leio os destaques do clique, cara. Smartphone. Mas tá certo, Maurício, cara. Eu acho que ele tá certo também. Maurício, cara, não tem que estar no smartphone enquanto tá no programa. É um desrespeito para com a audiência e demais colegas. Foi o Duda, viu? Só pra deixar bem. Argentina perde grifes de luxo. Olha isso aqui, meu. A crise. Grandes lojas como Louis Vuitton e Kenzo fecham as portas em Buenos Aires devido à crise econômica. As argentinas não vão ter o que vestir. Cara, ninguém precisa dessas lojas, na verdade. Tudo Empório muito Armani foi o primeiro a ir embora em 2009. Depois foi embora Yves Saint Laurent em dezembro do ano passado. Isso, e esse ano já se foram Calvin Klein, Ralph Lauren, Louis Vuitton e Cartier. Eles estão indo pra onde? Ninguém precisa de nenhuma dessas marcas. Estão saindo da Argentina. O governo argentino disse. Né? Na última terça-feira, o estilista, ele é japonês, né? Se não me engano, Kenzo, né? Ou é sul-coreano. Também anunciou sua partida. A marca japonesa, isso aí, são japoneses mesmo, emitiu um comunicado no qual atribui o fechamento da loja ao complexo contexto econômico. Olha só, cara, como é que foi da Argentina? Falou, Potter? Complexo. Olha só, acontece o seguinte, assim, ó, os negros cobram na Louis Vuitton $400 por uma camiseta de algodão. Aí é brabo, né? Aí é brabo. Que isso? Para aí, meu. Olha só. Pelo amor de Deus. Tem gente, Potter, que por mais incrível que pareça, que quer pagar $400 por uma camiseta branca da Louis Vuitton. Eu não tô criticando quem tá pagando, eu tô criticando quem tá cobrando R$1.000 por uma camiseta. Se cobra é porque tem gente que paga. Sempre tem gente que paga, Potter, mas agora na Argentina deve ter dado, desculpa, Porazinho, uma banda por algum lugar que tivesse uma loja Louis Vuitton. Porque claro que sim. Porto Alegre, por exemplo, não tem uma loja Louis Vuitton. Eu já fui em lojas Louis Vuitton, já entrei lá. Sabe que tem fila pra entrar na Louis Vuitton e gastar muito dinheiro. Eu já fui em 12 Louis Vuitton na minha vida. Aliás, eu fui na principal. Na principal, que é naquela avenida da Pre-Roman, sabe? Champs-Élysées em Paris. Não. Lá em Los Angeles. Rodeio Drive. Tá, não. Mas a principal é na Champs-Élysées em Paris. Na França. É que essa ficou famosa na época. Tá, beleza. E tem uma loja lá, cara. Tem uma loja lá que é mais cara de todo o planeta Terra. Todos os tempos. Que tu tem que marcar uma hora pra ir. Quando tu vai, a loja fecha pra ti. Certo. E aí o item mais barato nessa loja é uma calça jeans de 17 mil dólares. E pronto, aí a loja dá, tá, né, lá. Sabe o que tem que acontecer? Esconde de madrugada os ninjas. Os ninjas. É, eu tô com Potter. Num planeta como esse, o planeta Terra, jeans é nada, tu não pode comprar uma calça de 17 mil dólares. Não pode, cara. Não pode. Não é legal. Não é legal. Um cara legal. Não é. Verdade. Não é uma pessoa legal. Não é um cara legal. Pega 17 mil dólares, dá pra uma entidade carente. E se o cara, além dos 17 mil dólares que ele pagou pela calça, ele deu 60 mil dólares pra uma entidade carente? Deu pra não carente. Pagar imposto, não deu com a alma. Ah, não faz assim. Eu fico com pena dos argentinos agora. Gato em PlayStation, mas mais. Os argentinos agora só vão usar uma marca, né? Hermanoware. Hermanoware vai ser o que vai ter, né? Hermanoware. Mas isso vai impedir também que os argentinos venham para o Brasil no verão. Sim, aí vai quebrar muita gente. Vai quebrar muita gente, especialmente no turismo. É um alívio não ter os argentinos em Santa Catarina, aqui, né, cara? A verdade é que não faz falta nenhuma, porque assim, as mulheres brasileiras, elas pegam e se atiram pros argentinos. É. E as argentinas não se atiram pra nós. E os argentinos vêm aqui cheio de mullets. É. Aí não dá, né, galera? Sabe o que é o pior de tudo? Os argentinos vêm aqui se sentir melhor que nós. É, pior. Não pode ser melhor que nós. É que quando o cara vem... Não dá. Aí não dá. Quando um homem chega... Quando a gente tá nessa situação, é ok, né? Nós somos agora os argentinos, não pode se sentir melhor que nós. Só as brasileiras possibilitam isso pra qualquer vivente do planeta Terra. É só as brasileiras que são fácil aqui dentro. É verdade. O cara vai pro Canadá. Mas tu já tem a tua mulher, Potter. Não, tô falando como ser humano, homem. Homem. Dependendo da classe. Avaliador. Dependendo da classe. Cronista. Parabéns, Potter. Cronista do mundo, entende? Não. Sabe, é uma falta de respeito. As mulheres brasileiras são tudo fáceis. Qualquer estrangeiro que chega aqui, balança a rede, cara. Qualquer um. Chegou, sacudiu. Sidorf chegou, sacudiu. Já, uma brasileira, né? Sim. É uma brasileira. Não, é que o Sidorf sacudiu e abalou, né? Vai sacudir. É diferente. Vai abalar quando meu amor passar. Explode coração. Olha essa última aqui, ó. Soldados são revistados diariamente no batalhão de infantaria de Joinville. A medida faz parte da operação de busca e apreensão das armas desviadas do quartel. A polícia militar apura o desaparecimento de armas que estavam no batalhão em Joinville. O sumiço foi percebido na contagem mensal. Podem estar faltando até 100 armas. Além de uma quantidade importante de munição. Óbvio. O problema é que, segundo soldados e cabos, oficiais não estariam sendo submetidos ao pente fino. Não é pra todo mundo. Não, é pra todo mundo. É só pra caixa baixa. Como é que falaram isso? Falaram pro jornal notícia. Fala pra imprensa. É, a notícia que tá publicou. Não tem como falar assim, mas e tu, sargento, tá pegando aí? Por que tu não passa? E você, tenente? Prisão. Prisão. E você, tenente, o que você tá levando aí nessa bolsinha? Não pode ver. Pô, me lembrei agora de Tropa de Elite 2. Quando o Nascimento tá lá nos gabinetes. Né? E aí tem aquele roubo de armas de uma delegacia. Que é tudo armado. Que é tudo armado pela milícia. Exatamente. Que louco aquele filme, cara. Aquele filme dá uma deprê no final, né? Tá, mas é demais. Esses dias eu tava dando na madruga no Canal Brasil, parei e vi. Não foi o Canal Brasil. Não era? Sim. Não, o Canal Brasil tava dando. Olha outras coisas no Canal como era Brasil. Bom, como era gostoso o nosso cinema. Cinema Motherfucker Motion. Mas é ruim, cara. Aquela hora que eles estão na assembleia lá, dando discurso, aí os deputados. Cara. Que aí tu vê uma sujeira. E o Wagner Moura é um baita de um ator. É um baita ator, baita cara. E o Wagner Montes também, né, cara? Wagner Montes, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Vem mais Wagner Montes, vem pra cá. Vem pra cá, passo sim, passo não, Wagner Montes. Oi. Wagner Montes, mas tem perna mecânica, né? Tem perna mecânica. Dentes mecânicos também. Perdeu bem no ar, né, cara? É verdade. E aí, Marcos Pianjas, tudo bem? É, jornalismo gonzo. A gente tava. Jornalismo gonzo. A gente tava pra trazer informação pra audiência. A gente tava no trânsito. Tá ruim. Tá ruim o trânsito. A informação é que o trânsito tá muito ruim, com chuva, né? Muita fila aqui pra subir. Terrível. Aquele semáforo ali que sobe fica 3 horas. meia hora pra subir aquele ali. Aquele é ruim mesmo. Passa dois carros depois. Tá, passa dois carros, passa. A gente tava lá na Loop Reclame, com o Nando da comunidade, gravando um Hilário Ribeiro. É o nosso funk. Boa Padre Charles. Boa Gang Style, é isso? Boa Padre Charles. Vai ficar legal. Legal, bacana. É a veia criativa do Pretinho Básico. É a veia criativa. Que tanto criticou o latino e agora foi lá e fez a sua própria versão do Gangnam Style. A gente tem que gravar o clipe, hein? Eu nunca critiquei o latino. Não. Então nós não criticamos o latino. Pô, já que tu falou do Nano da comunidade, na sexta-feira, dia 12, eu e Potter e eu estaremos com a comunidade Ninjitsu em Floripa, na Life. Que beleza! Certo? E ainda vai ter o Capuzinho. Muito bom, Porazinho. É nessa sexta, é feriado, sexta-feira? Feriado, dia da criança, Nossa Senhora Aparecida. Lançamento DVD da comunidade. Festa grande. 6:10 desta tarde de terça-feira, chovendo na grande maioria do sul do país, grande maioria das regiões do sul do país, e o Potter tem um negócio muito importante pra nos dizer, né, Potter? Patrocínio para atletas da classe infantil judô. Vai. Olha aí que importante que é. Em um primeiro momento, gostaria de falar o quanto admiro vocês, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas agora vou falar como mãe. Sou mãe de dois atletas de judô da categoria infantil. Somos da Academia Ritmo Judô. Se localiza na Zona Norte de Porto Alegre. Nossa academia é pequena se compararmos aos grandes clubes de Porto Alegre. Nossos atletas treinam diariamente das 7:30 da noite às 10 da noite. Bah. Estão conseguindo excelentes resultados num ano. Há um ano, especialmente nos últimos campeonatos. Citadino, que se realizou na Sojipa, Copa Venâncio Soares, no último sábado. Nossos 5 atletas da categoria infantil se classificaram sábado passado para o Campeonato Sul-Americano, que se realizará nos dias 9 e 10 de novembro em Floripa. Gostaríamos então de aproveitar a excelente audiência de vocês para que divulguem esse e-mail solicitando patrocínio para que as crianças da Ritmo Judô possam continuar com seus sonhos e objetivos no esporte, que é o de chegar às Olimpíadas de 2020. Olha aí. Sabemos que temos um longo caminho, mas sabemos também que sozinho não vamos a lugar nenhum. Mas agora é a hora de preparar a Olimpíada de 2020. Não é em março de 2020 vai aparecer empresa dizendo: não, nós apoiamos o judô. Não apoia nada, tem que apoiar agora. E precisa de pouca coisa, viu? Valor pro transporte, alojamento, alimentação e exames médicos, só isso. O site é Ritmo Judô RS de Rio Grande do Sul .com.br. Ritmo Judô RS .com.br. Quem mandou pra gente foi a Ana Andressa Moraes. Tudo bem. Arthur Gubert. Feito! Vai trazer pra gente as movimentações na internet, nas redes sociais, com o perfil do Pretinho Básico. No twitter.com/pretinho_básico e no facebook.com/pboficial. E depois vai pegar uma água pro pai lá, vou, né? Vou pegar até duas, se tu quiser. Puxa saco. Pega saco. Falando em puxa água, saques. Meu, tá chovendo bastante em Porto Alegre. O Rodrigo Nunes disse o seguinte: tô escutando o PB desde o começo e a meia hora ainda tô esperando o ônibus. Debaixo de chuva na parada. Chega o bus, cara. É uma realidade real. Realidade cruel. Realidade real. É uma realidade real pra quem pega ônibus em Porto Alegre. Uma verdade inconveniente. Tipo eu. O Felipe Mixer tá aqui, o Sonho Médio. Que baita, grande sonho também, médio. Cristiane Girardi e a Maquelle, que a gente falou Maquelle. Ontem dos nomes de pobre. Maquelle. Nome de pobre, a Maquelle. Diz assim: mencionaram com S. Mencionaram meu nome no PB. Tá criticando. Detonando ao ouvinte, é isso? Mencionaram meu nome no PB. Sick. É, mais ou menos. Sick é. Porque é internetês, velho. Internetês, nós vivemos novos tempos, cara. Isso é estupidez. Tem um e-mail aqui, ó. Que diz aqui, ó, por exemplo, aqui, olha só, eu não aguento mais, tem uma campanha rolando na internet que, por exemplo, diz o seguinte: desde, você escreve junto. Bah, assim, né? Tá? Menas. É porque as pessoas não estão olhando. Existe. Menas desde, não existe. De, é. Que separado. Menas não existe. Desde seja, esteja, tá errado? Seja não existe. Quiser também. É com S. É. Com certeza se escreve separado. Com M de Maria, espaço certeza. Que é com Z. As pessoas escrevem com certeza. Isso, uma palavra junto. Só. E a outra palavra, de repente, fica junto também. Aí é separado, errado. Né? De é separado. Espaço, e as pessoas escrevem de repente junto com dois com R's. Com dois R's. Outra coisa, mais muito ruim. É antônimo de menos, mas sinônimo de porém. Eu não posso falar assim, o porra tava lá louco. Mas é. Né? Mais o Piangers louco também. Entendeu? Isso. Entenderam? A gente é separado, meu né? Deus. E, não é o 007. Nós aqui, né? A gente, né? E é nós, né? Mim não conjuga verbo. Mal é um adjetivo que se opõe a bom, mal com U. Mexer é com X, xingar também desculpa, é com X. Desculpa, só voltando ali no mim não conjuga verbo, cara. A pessoa que usa direito, que usa equivocadamente o mim, ou serve pra mim comer. Isso tá errado, né? Serve pra eu comer. A pessoa que fala serve pra mim comer, já não sabe nem o que é conjugar verbo. Você não serve pra mim, é preguiçoso, que tá pedindo pra alguém. Você não serve pra mim comer. Não. Maurício, mas é raro, Maurício. Ganhou um adesivo, Maurício. E a última, a última, incomodar, gente. É com I. É. Desculpa aí, incomodar. Ah, também tem com nós, é conosco. Incomoda. Né, mas eu, desculpa aí, incomodar, galera. Ah, do Pretinho. Incomoda. Pá. Incomoda muito, né? Quando vem com ele. Mas é a realidade do país, né, cara? Nós temos que lutar pra mudar isso. É, só piora. Essa é a verdade. É, só piora. É porque as pessoas. Porque tu aprende a escrever lendo, né? E aí, aprende a escrever a partir do que alguém escreveu. Na internet, como né, mano? As pessoas não estão lendo em internet? Nada mais que manchetes hoje em dia, porque hoje é a vida de manchetes, né? Ninguém mais sim, lê. 140 só passa a manchete ali, viu? Esse dia eu vi um linguista falando o seguinte, que acontece o seguinte, hoje todo mundo pode escrever. É muito fácil escrever. Que antes a gente era ignorante também, só que não se aparecia, né? Porque pra escrever uma carta, tem que dar uma baita força. Entendi. Hoje todo mundo escreve. E aí e publica. Tá depositada. Todo mundo publica. Posso falar uma frase? Fala, Neila. Ler é igual beijar. A gente nota pela língua. Maravilhosa. Uma pessoa bicha, boa de ler, a gente nota pela língua. Essa frase pessoa é tua? Boa de ler e escrever, a gente nota pela língua. Essa frase também. É tua, Neila? Dado Dolabella. Dado Dolabella. Filósofo da Globo. O Dado Dolabella pode chegar perto de ti ou tem a Lei Maria da Penha? 24 metros. 24 metros. Candidatos bizarros. Candidatos bizarros não eleitos. Picareta de Bicas, Minas Gerais. Pô, como é que o cara vai se eleger com picareta, esse nome, né, cara? Picareta não pode. Em Divinópolis não se elegeu o evangelista safado. Em Uberlândia não se elegeu a Clara Transparente. Olha, Clara Transparente. Vidente, né? Vidente. Em Ipaguá, São Paulo, se elegeu o vampiro. O vampiro. Esse vai chupar os cofres públicos. Esse vai sugar. Mas não se elegeu o fantasma, o chupa-cabra, o monstro, o zumbi, a bruxa e o morto-vivo. Ainda bem, né, cara? Chico Fantasma em Curitiba ganhou apenas 256 votos. Puxa. Ele se assustou quando viu os votos. E a bancada dos bichos: zebra, cachorro, girafa, baleia. Papagaio, valeu. Dinossauro e gato não se elegeram. Que pena. Em Montes Claros, o candidato original teve apenas 196 votos. Em Nova Iguaçu, também não deu chance ao candidato diferente. Vote num candidato diferente. Votou no candidato igual. Quem tem mais sorte foi o candidato genérico. Com 825 votos, ele foi eleito vereador de Canoinhas, Rio Grande do Sul. Tem um vídeo muito legal na internet rolando, Marcos Pinhagens. Inclusive, tu participas deste vídeo, que é um candidato genérico fazendo uma campanha genérica. Ou seja, todo candidato faz a mesma campanha, só muda o partido, muda o nome, muda o número. Vídeo aprovado por produtores e diretores vídeo, hein, cara? De campanha. De campanha. Marketing de campanha. O Marcos participou. Ele criou. Meu amigo Gufo. Não, eu não sei, Marcos, eu só criação. Vi o vídeo, não vi de quem era a criação. E meu amigo Traem, os dois que fizeram campanhas aí pra Manuela, e o Gufo fez a campanha do vitoriosa do Fortnite. Já assistiram e gostaram. Muito aprovaram. Bom o vídeo, a ideia é tua, Marcos. É a minha. Pode ideia, assumir, minha Marcos, produção, não tem problema. Direção do Pepe Mendina. Muito legal, Marcos. Eduardo Mendonça e Thiago Prade. Foi bem legal, né? Demais, foi sensacional. Tá no blog. Tem um milhão, hein? Muito, massa, muito bom, massa. Sensacional. Parabéns. Obrigado. E aí, o. Obrigado! O quê? Obrigado! É a locutora, a locutora. Sim, sim, tô ligado. Fazendo cantadinha? Vai, Geizinho, vai. Cantadinha. Escolhe esse, essa a jaqueta vai sair andando agora, cantadinha. Né, vai sair andando essa jaqueta, né, Geizinho? Tá segura, é né, nova, né, todo né, dia agora. Gatíssima! De nome do Gatíssimo, meu salário, você não é a ponte da amizade. Mas se eu te pego, te atravesso. Deus, meu Deus! Nenhuma meu. Mulher gosta de ouvir isso. Claro que gosta. Não gosta, cara. Tem que ser direto. É só tu ver a Sueli, meu. Na novela. Viu a novela ontem? Vi, cara. Viu a Carminha ontem? Vi, cara. A Carminha mente, as pessoas acreditam na Carminha. A Sueli também mente. A Sueli mente, as pessoas acreditam na Carminha. Muitas mulheres mentem. Falamos no programa da Uma. Falamos no programa da Uma. Gerou desconforto na audiência. Ah, eu vi a Rodaca, tá meio brava, né, meu? Ô, meu. Faz o seguinte, Rodaca, não vê a novela. Ô, meu. Não vê! A Isa Valverde tá solteira, né? Ah, tá. Não, mas tá ficando. Tá na pia. Já foi na churrascaria com o Magrão, né? Vamos! Vamos! Vamos! Se o planeta fosse grande, botava um daqueles camarotes aí, Isval Verde. Se fosse grande, né? É, eu acho que se é o planeta uma boa, fosse, hein, grande, contratava o Gangnam Style. Style pra tocar na defesa. Pra tocar uma música e embora. Embora. Mas eu queria que quisesse. Não. O que mais tu quer falar sobre o planeta? Latino, só do camarote. Latino, o palco principal, né? Só um pouquinho que eu tô anotando. Show do No Camarote, o Gangnam Style. Sai na homenagem ao Renato Russo. Vai ter mais que tu quer falar do planeta, pode. Vai ter Planet Rap. Tá na hora de voltar o Skank também, que é um belo show. Junto com o Nando Reis. No planeta. Bota aí, mano. O Nando Reis fica tonto. Que mais nós tava conversando. Full Fighters. Tá falando das Planet Rap. Pediu férias. Eu quero Planet Rap. A Isol Verde, cara. Ela foi vista no domingo às 3 da tarde, saindo de uma churrascaria. Gustavo Lima, né? Com cara e você, com carinha. Peraí. Com um cara que só tá. Gustavo. Só tá matando ela no peito, teu. Ah, tá só. A gente imaginou. A Sueli, né, meu? A gente imaginou um cara que pegou ela na noite, no banheiro. Banheiro químico. Ingresso mais barato. Foi pra casa. Químico. Ficou com a Isol Verde todo o tempo na casa. Palco stand-up. Acordou. Stand-up. Aí deu fome nele. Stand-ups nacionais ou locais? Tipo uma sala, um espaço só de stand-up. Não, vai lá o Jorge da Borracharia, vai lá os seus personagens, vai dar o Duda Garbi, traz lá os caras de São Paulo, lá os Mark Luke. Stand-up não. Não, stand-up não. Stand-up não. Muito barulho, igual. Stand-up não. O Darcy no planeta, tá louco? O Darcy é legal. Não, mas o Darcy se fez. Daqui a pouco vão me trazer um mestre budista pra abrir o planeta. Só o que me faltava. Porque, tá detonando isso. Por que, é isso? Que não, já teve. Já por que, teve que não aí, contrata um jogador grande, Cristiano Ronaldo, pra vir assim? Messi, Neymar, meu. Um cara. Mas tem que botar PlayStation ali, meu. Pode ser o Zé Roberto mesmo. Tá jogando. O Luciano Pavarotti pra fazer o hino no lugar do Messi. Não, morreu. Fazer o Ciro. Messi morreu. No lugar do Messi. Pavarotti. Sobrou o cara. Até agora, de todas as ideias, a melhor de todas foi o espaço stand-up. Cara. Não, o espaço stand-up. Eu gostei mais do Luciano Pavarotti. Gatíssimas! Vai, cantadinhas. Cantadinhas, vai. Gatíssimas, muito gatíssimas. Você não é a BR-101, mas é o meu pedaço de mau caminho. Boa, gente. Cantadinhas que mandou foi o Márcio Ricardo Santos. É pra todo mundo que no feriado dia 12, na SAT, tramando aí. Certo. Vai no show do da Garbi 13 e um ingresso no local. Muito bom, cara. Show de bola. E aí, tu, Porazinho, vai estar onde nesse feriado, Porazinho? Eu já falei, vou estar. Beleza, Porazinho. Então não fala de novo. Já falou, não fala de novo. Vou falar de novo. Sexta-feira com a comunidade Ninjitsu, eu e Potter e eu na live em Floripa. Em Floripa. Exatamente. O capuzinho também vai estar lá. Cara, doação de sangue. Desculpa, rapidamente, antes. No filme com a galera do Pretinho que tá rolando na TV, quando o capuzinho começa a falar, naquela velocidade acelerada. Doação de sangue para Adriano Silveira Vargas, Banco de Sangue, Hospital Conceição, em Porto Alegre. Tá certo, pessoal? Carro roubado, pode ser, Porã? Pode ser. Vai falando. Vai lá. Carro roubado? É, carro roubado. Tá, tu tem aí. Então vou repetir a doação de sangue. Para Adriano Silveira Vargas, Banco de Sangue, Hospital Conceição, Porto Alegre. Certo? Siena Branco, do primo do Thiago Souza, foi roubado hoje à tarde. Placa IPJ, Igreja Paraná, Joinville, 0901. 0901 Siena Branco em Porto Alegre, hoje à tarde foi roubado. IPJ 0901. Não tá fácil, hein, cara? Não dá pra vacilar no trânsito de carro aí, meu carro de bobeira ali, ninguém leva. Meu carro ninguém leva, né, meu? Ó, piada velha, pode ser? Piada velha do Porão! Oferecimentos. Cantina, mamona minha! Não aguento mais comer massa nesse inverno. Era uma vez um corintiano bem sucedido, meu. Mentira, Eduardo. Um dia ele todo contente saiu na rua com seu maravilhoso carrão. De repente o pneu furou. Então ele com aquela camisa bonita do Corinthians, escrita Eu Nunca Vou Te Abandonar, mano. Para, sai do carro e começa a desaparafusar a roda pra trocar o pneu. Nisso chega outro corintiano, taca um tijolo, arrebenta o vidro e grita: aí, Manu, se levar roda, eu levo o CD. Beleza, meu? Corinthians, o campeão dos caminhões. Aí a velhinha entra no quartel, vai direto no escritório do oficial. Capitão! Eu vim visitar o meu neto, o Sérgio Ricardo. Ele serve no seu regimento, não serve? Sérgio Ricardo, serve sim, serve sim. Mas hoje, infelizmente, pediu licença para ir no seu enterro. Porra, que judiaria. O cara mata, isso é uma sacanagem, porque o cara mata a avó algumas vezes durante a vida e quando a avó morre, o cara se arrepende. Aí o cara chora. Aí é tarde, né? Eu matei minha avózinha umas 3 vezes durante a vida. Eu matei umas 4. Não, aqui na rádio, 2. Sério? Não. Tá vivo ainda, vó, beijo. Eu matei muita gente durante a vida, cara. Mas não é nesse sentido. É bom matar as netinhas. Já matou alguma vozinha pra faltar trabalho? Vocês estão dizendo pra faltar trabalho? Porém, só matou as netinhas, vozinha. Cara, eu vou ler a apresentação de um ouvinte que nos mandou um e-mail e vocês digam se eu devo ler o e-mail dela ou não, tá? Tá bom. Ela é oceanógrafa. Pode ler. Mestranda em Ciência e Tecnologia Ambiental da Univale. Pode ser gostosa. Supervisora de campo do programa de estatística Pesqueira do Espírito Santo. Já não é gostosa. Laboratório de Pesca, Lab Pesque do Espírito Santo. Trabalha no Ministério da Pesca e Agricultura. Ministério da Pesca e Agricultura. Acho bom ler. Interessou, hein? E também no Centro Universitário Norte do Espírito Santo. Ah, do Centro Universitário Norte. Esse é o crachá da nossa ouvinte, tá bom? Tem isso no e-mail, a pessoa? Hã? A pessoa tem que escrever isso no e-mail. É sem segurança, né? Não, cara, ela assina. Essa é a assinatura do e-mail dela. Vamos pro Facebook. O nome dela é Andrea. Andrea. Schwingel. Ela deve ser vegetariana. Certo, que é gostosa. Schwingel S-C-H-W-I-N-G-E-L. É certo, Andrea ou Andrea? Andrea. É certo, é gostosa e ela só come peixe. Andrea Schwingel. Tem algumas. Vou ao e-mail da Andrea. Ela deve cheirar bacalhau. Oi, pessoal do Pretinho. Não estou mandando este e-mail para criticar de forma negativa o programa. Pelo contrário, adoro vocês e escuto todos os dias aqui no Espírito Santo. Opa! Mas alguns assuntos que vocês colocam em pauta, às vezes, tem muita... Ou melhor, não tem nenhuma base... técnico-científica. Sim. Então fico preocupada, pois milhares de pessoas escutam e externalizam as informações cedidas por vocês. Eu também não tenho conhecimento total sobre esses assuntos, porém, para refletir serve. Aí ela manda aqui os dois assuntos. Que ela sabe mais que nós. Ela diz que sabe mais que nós. Primeiro, semana passada, sobre o câncer de mama, incentivando o autoexame. Sabemos que o Ministério da Saúde retirou dos meios de comunicação o incentivo deste, pois ele não é confiável. Temos então que incentivar a mamografia somente. Ah, não. E o segundo assunto, sobre fotossíntese. Falou sobre isso? Que ocorre em duas etapas, a fase clara e escura. É isso aí. Só fala merda. Mas fala nada de água saindo das plantas à noite. Não, cara, não, fotossíntese água, é o tipo de troço que nós falamos aqui que a gente não sabe. Eu tava de férias. Cara, fotossíntese é a coisa mais básica. Nós não sabemos. Cara, não tem nada de água, né? Não, a água é a respiração das plantas, que é o processo inverso. Fala. Não tem nada a ver. Ou seja, a fotossíntese capta água para o processo e a respiração libera água. Então Magnata, eu falei que era o negócio da troca. Pingolejando ali da planta. Eu falei. Aquilo ali é a respiração da plantinha. Mas eu falei, Magnata, pra ti, que era o negócio que era a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Não, isso o oxigênio é fotossíntese. Do gás carbônico. Não é isso aí? Não, o quê? Ah, eu não sei do que tu tá falando. Tá falando, Magnata? Eu não sei. Você quer vamos regar as plantinhas, então, vamos Magnata. Regar e vamos cuidar das plantinhas. Tudo molhadinho. É isso aí, Magnata. Tem que regar. Não precisa ler no ar o e-mail, ela pede aqui. Mas agora já lemos, né, mano? Abraço a todos, bom trabalho, Andrea Schwingel. Obrigado, Andrea. A gente olhou aqui o Facebook dela na escala sacudível, Maurício. Né? Na escala Maurício. 6,5. 6,5. Na escala Porã, 8,5. Escala do Potter, então 10,5. Ah, mas isso não é importante, eu não quero nem ver a foto dela. Escala Potter 11. Eu quero. Escala Potter é 11. Mas sempre lembrando que a foto principal do Facebook é a foto. É a melhor foto. O melhor momento congelado da pessoa. É verdade. Tá bem. O congelamento da pessoa. E aí, Potter? Um e-mail legal aqui, ó. Mais um e-mail legal, tu quer dizer? É, mais um. Vários e-mails legais. Bom dia, caros amigos. Alguns me conhecem como Peruca. Quem não sabe? Eu sou aquele músico... O peru caído! Lá de Caxias que caiu do prédio. Eu sou aquele músico que pulou com o corpo em chamas do 6º andar, 30 metros, de um prédio em Caxias, no dia 16 de junho. Caraca, do pagode. É do Constelação. Constelação, isso aí. É isso aí. Isso aí, é ele mesmo. Isso aí. E aí, meu? Show com eles, fiz festa no Hospital Pompeia foi enquadrado no seguinte status: 60% do corpo queimado, fratura na perna, um rombo na barriga, fratura no crânio e hemorragia na cabeça. No mínimo, segundo os médicos, chutando baixo 7, 8 ou 9 meses, um ano de recuperação no hospital. Que é o deficiente, velho. Deficiente brasileiro. Permaneci 15 dias em coma. Quando completei 27 dias no hospital, já estava em casa com a minha família, assistindo a Cristina Ranzolin contar o fato no JA. Venho por meio deste agradecê-lo. Sim, pessoas, ainda tem esse costume. Recordo-me que estava no hospital, enfermeiros, médicos e visitantes alegremente contavam que escutaram a galera do Pretinho falando do acidente na rádio. Debateram sobre o caso alguns dos amigos do programa. Tem uma vez. Eu não lembro disso aí, meu. Desculpa. Eu mandei um abraço. Talvez tivesse de férias. Que mês era? Talvez. Junho? Eu não soube disso, tava em férias. Alguns amigos do programa já me conheci de outros carnavais, blá blá blá. Como já estão cansados de saber sobre o tamanho do canhão que é a audiência da Atlântida, uma coisa que atrapalhou ele no acidente foi a colocação de vírgulas. Isso atrapalhou bastante. Que é bobado, cara. É. Muita vírgula. Pô, que é bobado, o cara tem que... Pegando fogo, você atira de um prédio, cara, tem alguma coisa, tem que perder. Ainda bem que ele só perdeu a qualidade. O cara tava feliz ouvindo. Eu achei muito boa a piada do Paulo. Assim, eu também, sensacional. Como já estão cansados de saber sobre o tamanho do canhão que é a audiência da Atlântida, ao contrário das pessoas que costumam jogar merda no ventilador, vocês optaram por jogar outra coisa. A esperança. Olha! Uou! Yeah! E aproveito esse mesmo canhão para dizer muito obrigado. There is a time. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que chegaram até mim através de redes sociais, na rua, nos shows, falando que acompanharam a história, torceram, rezaram, acenderam velas, fizeram prece, pensaram positivamente. E tudo isso resultou em uma onda tão grande de carinho que, com o consentimento de Deus, foi o que me trouxe de volta tão rapidamente. Muito obrigado mesmo de coração a vocês, a galera do Hospital Pompeia, que fizeram um ótimo trabalho, e a todas essas pessoas que decidiram um minuto do seu precioso dia dedicado para pedir a Deus que eu permanecesse entre os homens. Então, contente só em estar vivo, quero repartir com vocês, amigos, que como uma fênix ressurgindo das cinzas após 4 meses do acidente, com apoio de rádios... Não, com apoio da Rádio Cidade, dia 31 de outubro, quarta-feira, Cidade. Estarei em cima... Também é que ele perdeu um pouco da capacidade de escrever em cima, que ele separa. Né? No palco do Opinião, junto com os amigos do Reação em Cadeia da Guedes Stereo Sound, retornando à minha tão amada profissão. A grande volta do guitarrista da Constelação. Que beleza, velho! Esse show vai pegar fogo! Peraí, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, cara. Foram prometidos pra ele 7 meses pra recuperação. Ah, bicho, te joga, meu. Espero que os amigos que já estão mais que convidados compareçam ao evento. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus. E um grande quebra-costela, aquele que trinca, mas não racha. Ah, o quebra-costela pra ti também, brother. E aí ele botou aqui que em anexo segue uma foto que ele bateu do prédio. Se quiser ele postar no blog do PB, fique à vontade. É, ele mandou a foto aí. Assustadora a altura. Quem mandou foi o Diego andar, né? Vezaro. Deve ser assim, mas caiu em alguma ele árvore? Caiu no telhado de zinco. Ah, que rabo, né, cara? Mas é sorte, né, ou azar, cara? Ô, Diegão, valeu, meu. Valeu aí, valeu. Eu acho que é no sorte, amortece, né? Pô, que lance, meu. Não sabia. Se ele vai isso pro concreto, não é proibido. Ah, ele é um gente boa, cara. Ele é teatro, um parceirão. Telhado de zinco não é proibido da câncer? Deve ser aquelas telhas. É amianto, cara. Que não tem nada a ver com zinco. Nada a ver. Amianto. Nada a ver. Dois amianto. Elementos químicos. Não tem nada a ver. Zinco e amianto. Água e cobre. Amianto. Tudo a ver. H2O. No caso, o cobre é um dos elementos químicos mais roubados. Nobres. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Geizô, qual é que é a sigla? Não é sigla, é como é que fala? É sigla. Como é que é a sigla? Coisa, resumir, símbolo, símbolo químico do cobre, as letrinhas que definem o cobre. Cu. Seu. Obrigado, gente. Parabéns, gente. Isso, cara. Seu. É que tu lê a sigla rapidinho, fica cu. Seu. Seu. Que é bairro em japonês. Também. Também é o símbolo do primeiro, quero pescoça. Dizer que já não sei mais viver sem ouvir o Pretinho Básico. Adoro vocês e agora quero anunciar uma pizzaria que quero vender em Blumenau. Muito bem localizada, toda equipada, área para festa, cama elástica para criançada, forno a lenha, cozinha grande e chapa para lanches e petiscos. Uma chapa em pleno nova. Funcionamento com ótima clientela. E eu e minha família vamos mudar de cidade, precisamos vender. Ah, interessados, bom, mandar e-mail para vendopizzariablumenau@hotmail.com. Não dá pra ficar só com a chapa? Vendo pizzaria. Não, é tudo, chapa. É tudo pausa. Quero só a chapa. Vendo pizzaria blumenau@hotmail.com. Pizzaria com dois Zs. Ah, é uma vida, né? Morar em Blumenau. Ter uma pizzariazinha. Demais, né, cara? Alto astral. Vender uma cervejinha artesanal. Eu queria ir só, né, esse sábado. Ah, tomar uma cervejinha artesanal. Já tá fazendo cerveja artesanal na tua casa, Marcos? Eu faço, pô. É? Uhum. Tem os vizinhos meus que fazem, e a Thaís. É? Não, não. Faz tempo que ela não vai lá. Cara, não, grosso. A Thaís não esquenta e eu mexo. Ah, que isso, cara? Mas que legal, grosso, a tua agressividade, meu. Com uma pessoa que vai tu tá sendo tão agressivo com o Porã, cara? Visitar tuas filhas, levar bolo pra tua esposa. Por isso que eu... É realmente lamentável a tua atitude. Mas aí também não dá pra segurar, né? Realmente lamentável a tua atitude, porque... Como é que tá mais velha? Como é que tá? A mais velha, como é que tá? Hã? A mais velha. Cabeludinha do meio ali, como é que tá? Tá bem. Tá super bem. Tá bom, pare. Para, meu! Tô vendendo meu macacão de motociclista feminino. Aí, Potter. De número 38. Não cabe. Aí, Potter. Ele serve para as medidas entre altura 1,55 a 1,67. Olha aí, dá, Potter. Tá certinho. Eu tenho a altura do Messi. Mas é pra feminino. Entre 55 e 65 quilos. Aí já não deu. Aí estourou. É preto e branco em couro articulado, sendo que a jaqueta e calça da marca Arlenes. Boa marca. Couro articulado sabe falar, se expressa. É, ele não só fala, ele dá uns discursos bem. Ele escreve em cima separado. O macacão tá novo, pois fiz apenas uma viagem. O motivo da venda é que eu precisei vender a moto pra investir em outros negócios. Esse modelo de macacão custa em média R$3.000. Que isso? Ah, tá louco. E tô vendendo pela metade do preço, R$1.500. Eu fiz a conta rápida. O preço de uma moto, R$3.000. É valor da Scoot. Contato com a Melissa de Balneário Camboriú, macacão feminino, @gmail.com. Macacau. Tem o sobrenome da Melissa do macacão, hein? Macacau feminino, @gmail.com. Então, bico. Era isso por enquanto, amizinho. É, querido. Como é que tu tá, amizinho? Ó, tá bonito, cara. Oh, obrigado. Quando é que é a festa junina, me conta? Vamos junto, vamos ver essa festa junina aí, cara. Tu acha a festa junina? Oh, coisa mais linda, tem até uma ombreira ali, tua mãe não é queria essa camisa aqui é muito, muito antiga. É ombreira, é cotoveleira. É cotoveleira. Muito antiga. Tua mãe não queria que rasgasse, né? Eu sei não, como é que verdade, é. Minha mãe também brigava muito. Rasgou de cotovelo, comigo. Caiu no chão andando de skate, a minha mãe colocou esse remendo aqui, ó. Remendinho, pô, coisa mais linda no mundo, cara. Fotografa aí, bota no Twitter pra galera ver. Fotografa aí, falamos de elemento químico, né? Almir. Elemento químico tá na boca da galera. Isso. O cu tá na boca do Geis, né? O seu cobre. Cobre. Tá na boca do Geis, o cobre. Nós estamos com elementos químicos novos aí, cara. Quando eu era pequeno, eu adorava mexer naquela brincadeirinha lá que tem o pequeno químico, né? Pô, demais. É o meu primeiro. O pequeno alquimista. Cara. Nós estamos com o lançamento pro Dia das Crianças. Que massa, meu. É o laboratóriozinho de energia atômica, cara. Olha aí. Tem um urâniozinho, um rádiozinho. E aí Césio. As crianças podem fazer suas próprias experiências atômicas dentro de casa, cara. Demais, cara. Demais. E tem 56 produtos químicos. Alguns deles bem legal. Bergamanato de potássio. Bergamanato de potássio. Bergamanato. Bergamanato de potássio. Bergamonato. Bergamonato. Que além de tóxico provoca explosões. Pernagonato. E os 100 primeiros kits vêm com 1 quilo de urânio. Urânio? Urânio enriquecido. Tá? Mercúrio, não tem mercúrio. É só ligar agora. Pense. Pense urânio. Pense.com.br. Pense. Que é pra pensar o pensamento. Pense.com.br. Abraço pro Everton Silva, né? Quem é o Everton Silva que mandou pra gente? Mandou e-mail, né, cara? pretinhobasico@atlanta.com.br. Peter, pois não, Porã. Posso deixar uma aqui pro segundo bloco? Sim, Porã. Só uma manchete. Claro, Porã. Uma manchete referente ao programa da Uma. O Porã estava certo. Olha aí. Opa! Porã was right. Um biólogo. Vamos em seguida com mais emoções do Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo mundo ouvir, pelo sul do Brasil inteiro e pelo mundo também. Atlântida.com.br, 15 minutos para 7. Casa Perini, especial é o agora, doutor Alceu. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Olha que é o mimimi aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje é Joinville, doutor Peter. Vamos, né, Joinville? Hoje é que vai para cima do São Caetano, doutor Peter. Tem que afundar o São Caetano. É 6 o São Caetano. Quanto vai ter, Giovanni? 8-0 pro Joinville. Tu vai narrar como o gol do Jack, Giovanni? Gol do Joinville! abraço pro Giovanni, mestre, ser humano diferenciado. E sogro, né? Nosso futuro sogro. Gatinha, filha dele. Querida, né? A filha dele. Mas tem 3 anos. 5 anos, máximo. Não olhe pra minha filha. É isso, cara. Cala a boca, seus doentes mentais. Vocês são doentes. Faltou até a terra. Eu tô lhe enxergando no olho, doutor Alceu, pode Peter, falar. O Atlético Mineiro treinou na PUC hoje, na doutor PUC, Peter. Baita campo da PUC. A PUC que pariu, né, cara? Vários jogadores aí. Tá. Amanhã o Inter tem que afundar o Atlético não vai Mineiro, conseguir, né, doutor Infelizmente Peter. Um empatezinho amanhã. Você vai estar perdendo 1-0 e vai empatar. Vai jogar amanhã, Dale? Mas tu não joga nunca, Dale. Hoje eu vi o Dale treinando sozinho no CT do Inter, sozinho na chuva, treinando Peter, falta. Tô tentando me recuperar aí. Long in the rain. Agora todo mundo pra ver na estrada ali, né? Sim, dá pra ver da rua ali, né? Quem sim, tu falou? Cara, tu não entende, cara. Eu tô desde 2008 aqui. Deixou bem queimado aqui, doutor. O Ramon chegou em Caxias, doutor. Chegou o Ramon. Sabe tá que... 40 anos tem o Ramon. Hoje na Ramon. PUC ali, no treino aquele? Do... aquele? É, aquele. Olha, bom jogador, hein? É, o Atlético ainda tá treinando e uns gremistas estavam na PUC lá, né? Obviamente, né? Aham. Uh-huh. E aí gritaram, Ronaldinho traíra! E aí o Ronaldinho olhou... e não fez nada. Vamos fazer olha, o quê, a informação, vai fazer hein? O quê, né, cara? Que informação, hein? Mas é uma descrição de um jornalista que tava ali. É isso aí, isso, né? Fala aí, doutor Alceu, o que mais? Doutor Peter, eu acho que era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, quando o senhor tiver certeza, o senhor me avisa, a gente encerra o quadro. Deixa eu só ver aqui a última página, doutor Peter, mas a princípio tá tudo meio parado. Figueirense não aconteceu nada lá? Tá tudo normal lá. Havaí também? Tá tudo... Havaí também, tá doutor. Normal não tá, né? Não, hoje é jeque, nós somos jeque hoje. Hoje é jeque. Socar com esse São Caetano. Hoje é jeque. Adivinha o que eu vou falar agora? O que é que tu vai falar, Marcola? É isso mesmo. Mas nós nem falamos. O tererê chachileiro. Aê, Marcola. Ô, coisa bem boa, agora eu tô tomando de menta extra forte, bem geladinho. Melhor de tudo é que eu posso beber sem moderação, por isso, desde que eu comecei a tomar o tererê chachileno, eu não parei mais. Tá é com só uma cara colocar melhor mesmo. A erva mate, porque hidrata, né, por hidrata, dá aquela tá hidratada, bem, aquela não, essa, água. Essa faz erva faz bem, faz bem né? pro elimina as impurezas. Rim, não é? Faz bem pro rim. Os rins, faz bem pra rins. Pra elimina letra. As impurezas do organismo. Isso, no copo ou na cuia, na cama ou no quarto. Prefere no copo. Eu sou cuia. Sinistro, enche de água bem geladinha, coloca ali a erva mate tererê e aí já era, né? Coloca a aguinha para como é legal tomar na bomba, no né? Copo de alumínio, que aí mantém bem geladinho. E fica gostoso também com suco de limão. E daí, como é que é? Toma na bomba! Audiência do Pretinho, se você que ouve a gente quer experimentar, experimente, você vai gostar do tererê chileno. Nos melhores mercados e encontros, lojas da sua região. Mas cuidado, porque quem bebe um, opa, bebe mais. Aê! Entra lá em facebook.com/tererê chileno. facebook.com/tererê chileno. E veja quem já tomou. Tem okay, foto de quem já tomou. Todo mundo tá tomando. Eu já tomei. Muito. É legal quando uma empresa pega e abraça a causa, assim, de uma propaganda que ele sabe o tamanho deles, né? Lembra quando a Nova Skin chegou no mercado forte, o tema era experimento, tipo assim, olha, a gente só quer que vocês experimentem pra vocês verem se é bom ou não, sabe, agora se colocando no lugar. Agora é cervejão, agora é cervejão. Deus criou o homem. Ô Paulinho. Criou a mulher. Eis o homem. E depois criou a perfeição, a chamando de Renato Portaluppi. Eu já viajei o mundo inteiro, conheci países porã. Colorado, continentes, mas o único lugar que nunca fui e jamais, jamais irei é para os Estados Unidos. Por que, Santana? Sabe por quê? Por que, Santana? Porque há um estado que se chama Colorado. Tu sabes que Michelangelo não tinha as tintas azul, preto e branco? Por quê? Ele não tinha e por isso pintou a Capela Sistina daquele jeito, senão o nome seria Tricolor. Essa foi a doença. Que doença. Em 95 fui para o Japão. Ver o Grêmio ser campeão. O Grêmio. E tive que sacar 100 mil reais no banco, pois o meu gerente, aquele mau caráter e vagabundo, enlouqueceu. Queria me dar um cartão internacional. Boa, boa. Essa tá boa. Essa foi boa. São não frases. Deu, não deu 95, né? E o que, que aconteceu no Japão em 95? Não deu, não deu. O Deus, Grêmio... Pra que tu lembra essas coisas? O que não aconteceu em 2010. São frases. Aquele era FIFA, o outro era Toyota. Não interessa. Ah, não, não. É, a marca mundial. Do carro, não, mas o Grêmio foi vice-campeão. O Grêmio foi vice. O Grêmio é campeão e vice-campeão mundial. Eu defendo isso, só brinquei. Mas derrubei, okay, né? Acabei com a discussão. Vai, Santana. Quem mandou as frases? Opa! Ela habilitite, ela habilitite. É o Pigarro. O que foi isso, Santani? Foi o Jander Lajeado. Falhou. São frases. Ele diz assim: vou sugerir um quadro novo. Frases do Santaria. Então, boa, Santani, boa, boa, boa. Frases. Acho ótimo. Do Santaninha. Manda aí, manda aí. Eu apoio, Santana. Obrigado. Eu apoio. O Porã estava certo. Aí, vamos lá, Porãzinho. Ah, repercutindo o programa das 13 de hoje. Mais uma vez eu quero falar isso. O Porã estava certo, porque eu realmente não ouço muito isso. No PB de hoje, às 13, Porã dissertou sobre o lado animal do homem de procriar ao máximo possível. Não, primeiro a credencial do cara que disse que tu tá certo. Não pode ser Fábio um... Pessoa. Fábio Pessoa. É uma pessoa. De Caxias do Sul. Essa é a pessoa que reproduz. Não, ele não tem da engenharia lá de Caxias do Sul. É um engenheiro. E fala o seguinte: existe um documentário sobre sexo e suas curiosidades no Discovery Channel que explica isso que o Porã falou. Nesse documentário, o apresentador dá um exemplo sobre a nossa espécie. Tá muito tenso, pode ser mais leve, mais relaxado, mais calmo. Correndo contra o tempo. Não há problemas, Porã. Temos 8 minutos. Eu espero que tu não fale mais do que um. É que o Porã ele quer apressar pra depois dar a tese dele. Vai, Porã, vai. Eu quero que tu leia, Porã. Obrigado. Um grande meio, hein? Mas com aquela voz, assim, não te magoa. É melhor, eu não gosto de ficar falando de mim. Cara. Existe um documentário sobre sexo, suas curiosidades no Discovery Channel. Que não só no isso. Discovery, né? No For Man. Nesse também. Documentário, o apresentador dá um exemplo sobre a nossa espécie. Se fosse estendida uma fita às unidades exatas, eu não me lembro, de 1 quilômetro de distância, representando o tempo de existência de nossa espécie, a parte que representa a nossa sociedade desde o seu início não mediria um palmo. Logo, é muito pouco tempo para que nós, humanos, possamos suprimir totalmente o lado animal. Quando eu digo humanos, isso se reflete também nas mulheres. Este mesmo documentário colocou homens de diferentes tipos físicos e pediram para que as mulheres os avaliassem. Eles foram vestidos de 3 maneiras. Mal vestidos, chinelão, simples, camisa e jeans, normal, e arrumado, terno e gravata, banho de loja. O mesmo homem vestido de maneiras diferentes era avaliado de formas diferentes. Quanto mais bem vestido, maior a pontuação. O que corroboraria a teoria machista que o homem ter dinheiro é importante. Mas para a mulher. Sabe que caiu isso? Caiu isso. Fizeram uma pesquisa esse ano e em países desenvolvidos, onde mulheres e homens têm situações financeiras estáveis parecidas. Ou seja, uma mulher não precisa de um homem para sustentá-la, caiu essa da roupa. Fizeram esse mesmo teste e em países desenvolvidos não tem influência sobre homens e mulheres. Essa teoria da selvageria, de, né? De precisar. Ah, um cara rico, ele a mulher prefere um cara com dinheiro. Poderia seguir um o homem meio, prefere um poderia. Cara, uma mulher com estrutura para procriar. Isso, em países desenvolvidos, né? É isso já caiu. O instinto animal feminino diz para ela procurar o macho que, além de melhor genética, entenda-se beleza, para suprir todas as necessidades dela e de sua prole. Como diria o Porã, nos tempos das cavernas o macho mais forte tinha mais fêmeas. Depois aquele que usava o fogo, depois o que usava ferramentas e hoje o cara que tem dinheiro. Não que eu esteja falando que é o único fator na escolha da mulher, estou simplesmente dizendo que ele existe, que as mulheres com certeza levam ele em consideração. Mesmo que inconscientemente. Entre o homem e a mulher de hoje, exatamente, a diferença quanto a este assunto é que o homem admite e a mulher normalmente nega esses pontos. Existe um ditado que, em engenharia, não adianta mudar o software se o erro estiver no hardware. E aí acabou. Perfeito. Perfeito. Espero ter contribuído. Força, Porã. Obrigado, querido. obrigado. Hashtag Força, Porã. Eu agradeço o apoio de todas as pessoas que me encontraram na rua hoje e apoiaram a minha teoria, que não é minha, na verdade. Só eu homens, explanei, né, uma teoria só que existe. Claro. Alguma mulher científico, apoiou, né? Porã. Só mundo científico. Mulheres me apoiaram. Maria Gadu. Oi, oi, oi. Hey. Oi, oi, oi. Vem pra sentar no meu colo, vem pra furar o meu olho, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem pra furar o meu olho, vem pra sentar no meu colo, oi, oi, oi. Ai. A novela hoje vai estar muito animal, meu. Ontem tava demais. Ontem foi o capítulo mais esperado da novela, gente. Foi na história de todos. Ontem morreu foi o Max. Não. A Carminha foi esquisita. Desmascararam a Carminha. Congelou no Féter ontem. Não, e a Carminha negava com as fotos na frente. Ela dizia, não! A Carminha devotava na cara? Uns 12 tapas na cara. Ontem foi o dia do tapa na cara. E hoje o capítulo é o seguinte: a emissora não divulgou o resumo do capítulo desta terça. Ah, é. A novela termina no dia 19. Aí, tá certo. Então fazia suspense. Faz bem Globo, né? Acabou, então. Agora só mandar. Não acabamos de mandar um abraço aqui, ó. Pessoal da engenharia da Dimel. Uma vez eu aviso antes. Dimel Toss, de Caxias do Sul, e pros meus sobrinhos que acabaram de vir ao mundo em Blumenau, o Igor e a Emily, Fábio Pessoa de Caxias. Pesquisa traça perfil do que mais irrita ao celular e na internet. 95% dos brasileiros gostariam que as pessoas tivessem mais educação ao usar o celular. E 86% acham que os outros divulgam informação demais online. É o que eu acho. Manias irritantes ao celular. Volume do toque muito alto. É verdade. Falar aos berros. Digitar mensagem enquanto dirige. Porque o cara que fala aos berros no celular acha que aquele momento ali é muito importante pra todo mundo, não só pra ele. Tá no restaurante e tá a véia lá falando. Que saco, velho. Pode ter problema de audição, esse cara não sabe. O idiota que manda mensagem dirigindo, onde é que ele segura a cerveja? É lamentável. Não, cigarro, né? Também. Cigarro não pode fazer isso, cara. Ah, apoia no volante. Não pode, cara. Sabe que tem uma outra coisa também que tá muito assim na modinha, assim, que perdeu todo sentido, é eu te amo. Como as pessoas falam, eu te amo. Banalizaram eu te amo, né? Banalizaram eu te amo. Tá, bom dia. Eu banalizo mesmo. Duas costelas, não sei o quê. Tá. Te amo. Tá, te amo, tchau. Amor é uma coisa maior, amor é uma coisa carnal que tem suor. Tu ama alguém, Pota? Não, isso é paixão. Pessoas. Não, isso é tesão. É, não. Amor é uma coisa. Amor não tem nada de carnal. Amor é sublime, não envolve a carne. Isso. A carne é consequência. Pra mim, é isso. O amor é na alma. Aliás, hoje é dia do açougueiro. Um grande abraço a você que é açougueiro. Amor pela carne. Vamos no costela no rolete hoje ali pra ver se tu vai. Hoje é dia de futebolzinho. Vou assar uma carninha lá. Vai comer uma carninha comigo lá, vou assar uma carninha. Hoje vou comer a carminha. Bagaceiro, né? Nojento! Esse jargão pegou! Pegou. Arthur, por falar nisso, como é que estamos na internet aí? Tem dois caras comendo pastel e ouvindo nós. Onde? O Vitor Soares está em Santa Cruz e o outro cara não disse onde é que ele tá, pastel, mas é o Rafael tá comendo pastel. De carne, né? Deve ser de carne. De cabelo. O Vitor tem cara de quem come pastel de carne, já o Rafael, pastelzinho de queijo. O Jonas Bertoldi tá comendo queijo em Minas. Olha aí, a gente fala em Minas. Que beleza. A Cinderela compulsiva. Abraço pros meus conterrâneos. O João Toniolo tá pedindo pra gente mandar um beijo pra mina dele, que tá em Uruguaiana, e ele tá em Porto Alegre. Oi, tá longe, hein, Toniolo? Um beijo e boa sorte pra mina aí do Toniolo. Uma piada! Piada do povo! Oferecimentos. Copos descartáveis Curu, pra quem gosta de tomar no copo plástico. A moça entra na delegacia e anuncia: acabo de ser violentada por um débil mental. Ups, cara. Que isso, cara. Aí o delegado: mas como é que tem certeza que era mesmo um débil mental? Certeza absoluta, tive que ensinar tudo pra ele. Mais uma, Potter. Uma funcionária vai ao RH da empresa e diz que tá tendo problemas com o colega. Como é? Isso é normal que na RBS. Sim, geralmente o colega é tu. Tô farta de ter que discutir como uma criança. Aí o cara do RH: bem, por que não combina uma reunião com a sua supervisora e a sua colega pra resolver isso? E por que eu faria isso? Foi ela quem começou. Ai, bebê! Muito infantiloide! Uma velha! Oferecimentos. Chicletes da Gina. Agora novo sabor, várias frutas. Como é o nome do chiclete? Da Gina. Gina. Gina dos palitos? Gina. É, do chiclete. Pode ser. Chiclete. Um judeu. Vai rápido. Um judeu e um turco foram almoçar num restaurante da rua da Alfândega. Terminado o almoço, começam os dois a se entreolhar pra saber quem paga a conta. Ambos calados, sem falar nada, pra não ter que pagar a conta e esperando que outro pague. Lá pelas tantas, depois de mais de duas horas naquela ladainha, o judeu se vira pro lado e diz: Gerson, traz o conta que eu paga! Boa. No dia seguinte, manchete de primeira página do jornal. Ih, porra, turco bateu. Ventríloco esfaqueado em restaurante da rua da Alfândega. Tarde, muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Atlântida Online só pra internet com Arthur Gubert.